6258. Oceania 6258, complete a final e chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, muito obrigado pela colaboração, 6258. É pouso. Plan 3398, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Oi, Duna, da presente. Aproximação, baixa pista livre, ajuste no 0, 1 no 5. Aguardando a autorização. 625. Oceana 607, condição 74, Solos 39, na minha escuta libera a direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, para a 2, Romeu, na sua escuta, 674. Oceana 6258, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 3, 0 grau, 07 nós. Autorizado pouso, não no 0, para Oceana 6258. Passarela 2228 autorizado, alinhar e manter pista no zero. E mantém capsela no zero, passarela 2228. Oceana 6258, Solos 42, na minha escuta, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 1-4, já coordenado apoio de Solos junto ao Infraero. Afirmativo, na sua escuta via Alfa, Juliette, posição 1-4, coordenado com o Infraero, grato 6258. Série 2228, autorizado, decolagem e pistão na zero, vento no 4, 0 graus, 0,6, livre decolagem, capsela no zero, passarela 2228. Recepção MLS, visão com campo 3398. Tá 3398, chame a torre na frequência 118.95. 18.95, boa. Azul 2940, desça a via para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 5. Via 1 no 0. Tá chegando ou tá saindo? Chegando, o mesmo irá partir na posição 1 no 4. Alguém a passagem do adiante, tá vindo. 3, chame o controle, 119.8 no voo. 19.8, passarelo 2228. Controle Salvador, passarelo 2228, Arbor Uno, cruza 1.100 pés. 906, 19. CLV pouso 10, dá 3398. Sem restrição. Passarelo 2228, sente via sem restrição para 80. Voo 2940, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS, active da pistão no 0, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no 5, tá. Gomo 228, acione identificação dessa via Bomed 1 para o nível 050. Do via Bomed 1 para o nível 050, Gomo 228. São 3398, são as 47, na minha escuta, libera a direita, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, direita, de Alfa, reporte antes da Juliette, 3398. No 170, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via pátio 1 no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 90.15. 228, com programa sua navegação para pós-Bomed voa Duna. Pós-Bomed voa Duna, 228, 0. RS 2940. Azul 2940, complete a sinal e chame torre 118 decimal 95. 295. Sim. Juliette do 5, tá 3398. Torre, boa noite, Azul 2940. Azul 2940, boa noite. Autorizando pouso, pistão na 0, vento no 5, 0 graus, 0612 a nós. Livre pouso 2940. Visual 1170, após a passagem de Embraer, que pousa na 1-0, autorizado a olhar e manter. Salvador, é gol no 354, autorização Aracaju. Gol no 354, Aracaju, aguarde que a gente copia, prepara a saída, Fuca, transição Caju. Guarda. Azul 4062, acione identificação, desça via Gomes de Uno para o nível 050. Azul 4062, foi autorizado nível 050. Pode ir no 222, pode descer para 2000. Plano 228, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1.015, autorizado ILS e reporte estabilizado. Ciente, descendo 2.000 pés, com 1.015, reporte estabilizado, autorizado, voo 228. Solo 53, na minha escuta libera direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, azul 2940. Gol 1170, autorizado decolagem, pistão na 0, vento no 5, 0 grau, 07 nós. Uno 70, decolado 55, chama o controle. 119, decimal 8, 198, boa noite. Uno 354, Aracaju, pronto, copy. Pronto, copy. 354, autorizado Aracaju, via Whiskey 33, nível 230, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Fuca, transição Caju, aciona 5-1-3-4, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado Aracaju, 230, via Whiskey 33, fala da Fuca, Caju, Aracaju, 1-3-4, transponder, controle 19-8, vou... 1-3-5-4, portão 4, reporte para o Chivex Passaredo 2228, chame Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Gente, passaredo 2228, 288, 260. Uno 228, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, 1228, obrigado, até mais tarde. Torre Salvador, boa noite, 1228, final da 10. Uno 228, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 089. Eu repouso, pista 10, 1228. Pistão no zero, reporte estabilizado. 2-1-0-8-5-6-1-0, autorizado, reporte estabilizado, parte da zero. Gol 1170, chame Recife na frequência 125.45, antena 12685. 12645, antena 12685. Gol 1170, boa noite. Uno 228, sala 02, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. A sua escuta, livrando pista de Alfa, Kilo Pátio 3, Uno 228. Azul 4062, complete a final e chame torre 118, décima 95. 1895, obrigado, boa noite. Avistante. Torre de Salvador, boa noite. Azul 4062. Azul 4062, boa noite. Autorizado pouso, pista 1-0. Vento 150 graus, 0612, nós. Tem livre pouso na 1-0, azul 4062. Zona 354, portão 4. Zona 354, no 4 autorizado. Estiver estacionamento Azul 4062, salões 1-0. Na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi de Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, tente ao sinalizador. Ciente, libera a direita. Ao livrar Alfa, quilo, na sua escuta, e atenta ao sinalizador. 4062. Aeropax, seu gol. 9 após, 2 horas e 40, Bona 354, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 015. Bona 354 autorizado, a linha de decolagem está no 0,0150 graus, 079. A linha de decolagem está no 0. Entre no 354. Bona 354, decoladas 14, chame o controle, 119, destino 8, no voo. 198, gol 1354, boa noite, passamento. Ali, boa noite, gol 1354, decolado 6. Bona 354, contato radar da decolagem, suba via, saída Puca para o nível 230. Via Puca 230, gol 1354. controle é o Golo 354, autoriza para o Alfa Romeo 363. Golo 354, cruza o nível 150, solicite ao centro Recife agora na frequência 125, decimal 45, a perna 12685. 55, 2085, boa noite, 354. Azul 9540, acione identificação. Da presente voo Ituna, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Azul 9540, copiou o controle? 9540. Desça para 2.000 pés, voo Ituna. 2.000 pés, proje Ituna, azul 9540. Azul 9540, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray da 10, reportarei estabilizado, Azul 9540.